essa conversa. Você tá certa se você pensa que pode me usar com esse teu corpo. Acertou de novo e cê imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão. Você tinha razão. Você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Aceitou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Aceitou na mosca, mozão. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Aceitou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca, mozão. André Felipe, é pra tocar no coração. E cê imaginou que eu ia pôr minha saudade na tua mão. Você tinha razão. Você tinha.